de valor. Um conteúdo de meu grau, quem manda todo vapor. Seguindo a trilha no estilo de várias estações, percorrendo o mundo, atravessando gerações, com vários picos e becos, várias quebras e guetos, sem distinguir passageiros, sem nem ver mensageiros. Viajam pelas ferrovias feitas de puro aço, atravessando fronteiras, seguindo no compasso. Cada vagão é um elemento, é hip hop na cena. Cada palavra um combustível, vou queimando lenha. É cidadãos brasileiros, valido para inventão, se liga. A locomotiva da terra de Mazarop também tem hip hop. Troca meu chapéu de praia por uma bombeta top. Os galopes de cavalo também ficou de lado. Na linha segue o trem, na rua carro importado. Custo bom, preto e branco, agora é LED, LCD, Wi-Fi, internet tem, cinema 3D. A tecnologia trouxe a modernidade, capitalismo selvagem transformou nossa cidade. Trouxe a concorrência, levou nossa inocência, mas não vamos deixar levar também nossa essência, que é interior, de onde dou muito valor. Falou porta, porteiro, portão, cocudo, sim senhor. Cidade base da literatura infantil, exportou vários talentos pelo Brasil. Matéria-prima na carga, passagem carimbada. Músicos, escritores, jornalista, cineasta. Falou de Mazarop e também Monteiro Lobato. Cid Moreira, Celi Campelo, Hebe Camargo. Desde a velha escola eu trago na memória conteúdo de sobra que escreveu nossa história. Exemplos de brava gente que plantaram a semente, e vamos cultivá-la fortalecendo a corrente. Vamos continuar botando lenha pra queimar, é cidadão. Danas que vem, propague também o bem. Carimbe sua passagem na estação, embarque nesse trem. A rima é forte e é pesada e chegou pra ficar. A locomotiva não vai mais parar, porque a locomotiva não para, não para, não para, não para. A locomotiva não para. Barões em primeira classe, boa viagem do Piesas. Com seu ouro e riquezas, agora transporta a vida, mostrando toda a beleza, a paisagem da Serra da Mantiqueira, expressadas em canções de Renato Teixeira. O encanto que canta e encanta todos os cantos, da maestria regente em pedido santos. Passa por Pernambonhangaba, João do Pulo, corre pra superação, um salto para o futuro e no compasso da batida. Viaja a locomotiva, na mira, na rima, nos trilhos, seguindo a trilha sonora. Do gueto sai da frente, não embaça, desfila a velha senhora Maria Fumaça. E não confunda essa fumaça, se não complica nessa locomotiva. Jesus é um maquinista, quem tem maturidade não se ilude, não reclama. Aqui é espécie de ferro, não ferroramo. O papo é reto e não é brincadeira de criança. Se fosse pra citar, já vivem na lembrança. Carrinho de controle remoto, adaptado estilo Chaves. Rodinha puxa a caixa de sapato, mas o tempo passou no fantástico mundo de Bob. Não é mais cantiga de Nina, é hip hop. Se rap é compromisso, então se comprometa. Não cite exemplos, apenas seja. Sua comunidade precisa de você, reflita. Embarque na locomotiva. A locomotiva não para, não para, não para, não. A locomotiva não para.